gira. São 24 horas, tempo suficiente pra escrever uma história. Manhã, tarde, noite, começo, meio e fim. Se sou eu que escrevo, eu vou querer o melhor pra mim. O mundo gira. São 24 horas, tempo suficiente pra escrever uma história. Manhã, tarde, noite, começo, meio e fim. Sou eu que escrevo, eu vou querer o melhor pra mim. Acostumado de mochilas, costa, respira fumaça. Sem meia ao caos de Sampa, onde o tempo não passa. E é incrível, passo o dia inteiro com sono. Ao final do expediente é onde eu me recomponho. Penso no beat, no corte, no sample, na batida e só. Passada por passada, finaliza o Ace de Pro. Vai ficar louco quando passar o que eu acho. Sem distância do que escrevo, pro que eu faço. Sampa é um mar de surpresa, um mar de poluição. Oceano que tampa a respiração. Vídeo é tipo a sacatraque, entre bolsas e sacolas. Procuro vão na multidão pra poder olhar lá fora. Minha crise, minhas pilhas, meu radinho sigo. Um rosto cansado e a face de pouco sorriso. Parada obrigatória, vai descer. Tá bom, cheguei antes do anoitecer. O mundo gira, são 24 horas. Tempo suficiente pra escrever uma história. Manhã, tarde, noite, começo, meio e fim. Se sou eu que escrevo, eu vou querer o melhor pra mim. O mundo gira, são 24 horas. Tempo suficiente pra escrever uma história. Manhã, tarde, noite, começo, meio e fim. Se sou eu que escrevo, eu vou querer o melhor pra mim. Chinelo pra descansar, por pé descalço no chão. Uma vitrola, um livro pra alimentar a visão. Ampliar, passo por rotação, passada, aumenta eu som. Faz tremer lá em casa, são vários títulos, estilos, rotações diferentes. Quando eles tocam devagar, levam os três da gente pra longe. De demônio pra monge, deixa meu mar calmo. Faz esquecer cada pedra, ou melhor, cada cascalho. Não tem preço, sorriso que não vejo no espelho. Poucos anos, dente de leite, eliminador e pesadelo. Sem TV, sem apelo, meu horário é 9, sim. Os números no telefone, os amigos tão pertinho. Gelo no copo e como ouvia te dizer, é memorável. Favela brinda, brinda com copo descartado. O mundo gira, são 24 horas. Tempo suficiente pra escrever uma história. Manhã, tarde, noite, começo, meio e fim. Se sou eu que escrevo, eu vou querer o melhor pra mim. O mundo gira, são 24 horas. Tempo suficiente pra escrever uma história. Manhã, tarde, noite, começo, meio e fim. Se sou eu que escrevo, eu vou querer o melhor pra mim.